Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Opa, pra você ligadinho aqui nesta super rádio, tá começando agora o nosso, o seu Programe-se. E vamos que vamos, por aqui, detonando muita música boa, na direção e na produção do meu amigo Thiago de Souza. Ó, parabéns aí pra você que faz aniversário hoje, tudo de bom, muita saúde, muita paz. Pra começar pra cima aqui o nosso super programa, esse, a gente já começa com a Priscila, de Luiz Correia, Piauí. Tá plugada com a gente, tá afim de ouvir o som bacana com 11h20, não vai voltar. Lucas Louco, Princesinha, Jeito Moleque, de cara pro gol. E pra fechar aí a sequência da Priscila, tem Zé Ricardo e Thiago. Pode ou não pode? Programe-se. Programe-se. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. tá louca, é, tá doida, é, tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha, vem, vem. Sabem do que eu tô falando. Em frente ao espelho, duas horas se arrumando. Um cabelo impecável, perfume importado, um vestido colado, ela tá demais. A noite passou, e eu que estou, passou da conta, ela bebeu demais. Um batom rebocado, cabelo bagunçado, bem mais chapada que o normal. Já desceu do salto, tá bem mais humilde, devinha que só começa a delirar. Princesa, e chega princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora princesinha, vai embora, hein. Tá louca, é, tá doida, é, tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é, tá doida, é, tá chapada, tá doidona, doidona. Ha! Olha aí quem chegou, hein? Chegou chegando a melhor da balada, louca, doidona, na solta chapada. Chegou oriçando a rapaziada, um robô a cena, a mais empolgada. Rebolando com tesão, abala a situação. Onda chapada, mas é top, delícia na pegação. Tá doida? Tá louca? Fé! Tá louca, é? Tá doida, é? Onda chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. E chega princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora princesinha, vai embora, hein. Tá louca, é, tá doida, hein. Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é, tá doida, é. Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida demais. Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Programe-se, feito por você. Pra ver essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Tô na boa passando na rua, um olhar me insinua, vai ter fuzuê. Seu vestido indecente, seu jeito atrevida, não dá pra olhar sem querer. Bendita saída de praia, tomara que caia no papo do meu coração. Vou na fila com bom argumento, esperando o momento, se liga na minha intenção. Eu prefiro escolher do que ser escolhido, e na certa parei em você. Perco a linha e perco o sentido, com toda a beleza que vem de você. A gente não se apaixonar, o fogo da paixão queimar. Você zombar da minha dor, a gente se embolar de amor. A gente não se apaixonar, o fogo da paixão queimar. Você zomba da minha dor, eu quero ver. Paro pra ver essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Vou na boa passando na rua, um olhar me insinua, vai ter fuzuê. Seu vestido indecente, seu jeito atrevida, não dá pra olhar sem querer. Bendita saída de praia, tomara que caia no papo do meu coração. Tô na fila com bom argumento, esperando o momento, se liga na minha intenção. Eu prefiro escolher do que ser escolhido, e na certa parei em você. Vem com a linha e vem com sentido, com toda a beleza que vem de você. Vá, pago pra ver, a gente

Melhor morrer de azia do que barriga vazia. Mas nada é do jeito como a gente queria. Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem à mesma moeda. Jekyll e Hyde, Hulk e Pera, gata borralheira, Cinderela. Pergunto pra ela se tá tudo bem, ela diz que sim, mas eu sei que nem. Se eu quero pro lado, ela corre pro outro. Não faço por mal, ela faz por desgosto. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Oh, oh. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Shape Power Peralta. Programe-se. Vem acima da média, tremendo filha, e só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo azarando e ela nem aí. Se liga aí, segurança, atrás a pulseirinha que ela quer subir. Aí ela tá lá, aí gente! Bem acima da média, tremendo filé. Só chega quem pode. Tá sempre perfumada, roupa importada, vagabundo azar e ela nem aí, Mauro Júnior. Se liga aí, segurança atrás, a pulseirinha que ela quer subir. Ela só vai. Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai subir camarote. Alô, bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai subir camarote. Ela só vai se for de camarote. Estilo puro. Ela é estilo puro. Ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada, ela é atraente, toda desenhada, ela é calma, delícia, ela rouba a cena, ela é turbinada. músicas do ouvinte. Programe-se. Pra chuchu, cheia de gracinha, toda poderosa, dançando de um jeito que ela sabe que é gostosa. Cheguei de lado, metendo uma pressão. Vem aqui, novinha, pega minha mão, morde pra desce aí. Sei que você ama, vem pro camarote que eu te levo pra minha cama. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belude. Essa senhora, como ela é gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí. Um putz, putz, você tá aqui com Marcos e Belude. Assim, ó, como ela é gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, que tá acontecendo? Traz ela pro camarote, já comigo. Traga-te na boca, perfume de manchu. Tô só olhando ela pra bebendo pra chuchu. Cheia de gracinha, toda poderosa, dançando do jeito que ela sabe que é gostosa. Chega de lado, metendo uma pressão. Vem aqui, novinha, pega minha mão. Hoje pá, desce aí. Sei que você ama, vem pro camarote que eu te levo pra minha cama. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belute. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belute. Essa senhora, como ela gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí. Programe-se. Feito por você. Na favela, na favela, doido eu vou pegar você. Night em Miami, baile na favela, na favela. Oh yeah. Ready for the night, I gotta get right. Looking for the women and they wasting our time. Shawty got the feeling cause I'm living that life. Gotta say I did it while the bottles on ice, baby. Turn off the lights, get night, lady. I don't wanna blow up the spot, crazy. The moment you invite the show, they right this way. Okay, let's play. Night in Miami, baile na favela. Beijo na boca e você vira fera. Num canto escuro provoca a Vera. Doida na balada, tá descontrolada. Anyway you like it, girl, it's finna go down. Move too fast, I'll back, slow down. Keep it running, rockin', it's a freak show now. Ain't nobody stopping when I give it right round and round. You go to the floor like a pro for the dough. Strike a pose on the pro, don't close, get pro. Don't hold back, go, girl, show me what you know. Let's go, let's go. Eu tô em brasa, na balada. Tô na pegada, vem que eu vou pegar você. De madrugada, toda suada, acelerada. Doida, eu vou pegar você. Ready for the night, I gotta get right. Looking for the women that ain't wasting our time. Shawty got the feeling cause I'm living that life. Gotta say I did it while the bottles on ice, baby. Turn off the lights, get hot, lady. I don't wanna blow up the spot, crazy. The mama you invited, shawty right this way. Okay, let's play. Chega e me pega de jeito que eu quero teu prazer. Geme gostoso no ouvido e faz o chão tremer. Hoje eu tô no instinto, para de provocar. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Anyway you like it, girl, it's gonna go down. Move too fast, I'll back, slow down. Keep it running, rockin', it's a freak show now. Ain't nobody stopping when I give it right round and round. You go to the floor like a pro for the dough. Strike a pose till I'm pro, don't close, get pro. Don't hold back, no, girl, show me what you know. Let's go, let's go. Eu tô em brasa, na balada. Tô na pegada, vem que eu vou pegar você. De madrugada, toda suada,

amor, paixão, você é minha religião. Meu sol que cura o frio, me iluminando com sua luz. Não, não, não se vá, nunca se vá, amor. Glória de los dos, tu eres sol, tu eres mi todo, dona do meu coração. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero hoy feito por você. Con lo terrorista. We'll be right back. programas, né? Então tá tudo bem, né? Então você que tá curtindo a gente em todo o Brasil através da web, é só entrar lá. Programa é a sua, @hotmail.com no Facebook, /programe-se no ar. Vamos continuar então, após o intervalo, tem mais participação. É dois palitos. Eu vou e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Isso aí, moçada, pra você ligadinho aqui no nosso programa. E estamos de volta com muito mais. E deixa eu mandar aqui um alôzão para o José Almeida, na Rua Pimentel, no centro de Mantenópolis. Também pra Franciele Leide, Ipiranga e Mantenópolis. Todo mundo curtindo a gente aí, no boa. Vamos que vamos então por aqui com o nosso Programe-se. Participação de Franciele Leide. Mandar um alô pra toda a turminha aí de Ipiranga que tá curtindo nosso som. Alô, moçada de Ipiranga, seja bem-vindo aqui ao nosso Programe-se. Vai curtir aí o som bacana, Catinguele, toda chique. The Wonder, Jayce Densan, Israel e Rodolfo Coração, Fred Gustavo, Lendas e Mistérios. Programe-se. Programe-se. Na passarela ou na favela é top, é chique até de rasteirinho e short. Solta o cabelo e prende a atenção, ela tem tudo o que quiser na mão. A vaidosa é gostosa sim, só de maldade jogou charme. Toda turbinada esse avião me dá um medo, eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo. Teu calor me pegou, se faz de difícil ela nunca perde a pose. Tô de olho nessa mina e não é de hoje. Como eu tô, me ganhou. Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender. Se queimou agora, deixa ver, deixa ver, deixa ver. Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você. Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer. Vai querer, vai querer, vai querer. Na passarela ou na favela é top, é chique até de rasteirinho e short. Solta o cabelo e prende a atenção, ela tem tudo o que quiser na mão. A vaidosa é gostosa sim, só de maldade jogou charme em mim. Toda turbinada esse avião me dá um medo, eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo. Catinguele faz de difícil, ela nunca perde a pose. Tô de olho nessa mina e não é de hoje. Como eu tô, me ganhou. Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender. Se queimou agora, deixa ver, deixa ver, deixa ver. Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você. Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer. Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer. Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender. Deixa ver, deixa ver, deixa ver. Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você. Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer. Programe-se. You'll find a chase in the sun. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so

nesse mundo cheio de ilusão. Ai, ai, ai, oh, oh, coração. Sem ela aqui do meu lado, eu perco a razão. Músicas do ouvinte, programe-se. Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, um casal que se amava contra a vontade dos pais, se encontravam escondidos na escuridão, eram guiados pela força da sua paixão. Era o amor vencendo o medo, eles guardavam o segredo, as sete chaves em seu coração. Deus ouvindo as preces daquele jovem casal, resolveu lá do céu lhe mandar um mais sinal. E nesse instante uma luz iluminou o céu, e ele prometeu olhando em seus olhos de mel. O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer a lua cheia no céu. Uma luz iluminou o céu, e ele prometeu olhando em seus olhos de mel. O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer a lua cheia no céu. Que tá chegando o finalzinho. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Ó, a gente volta amanhã com muito mais. É só mandar ver lá no nosso e-mail, no nosso Facebook. Peça aí as suas quatro músicas e vamos curtir juntos aqui no nosso programa. Esse abraço, beijo e cheireiro também, tá? Tchau, moçada. Amanhã a gente se vê. Esse é o Programe-se. Programe-se.